Salve simpatia, eu sou Conrad Rose e está mais uma vez no ar. Presidente Bolsonaro, eu Muqueca não votei no senhor e não perdi. Disse. O senhor perdeu pro senhor mesmo. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Coisa, eu sou uma brasileira que lava a roupa todo dia. Que agonia. Na quebrada da soleira. Que chovia até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Eu entendo a juventude transviada. E o auxílio luxuoso de um pandeiro, até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa mentira, nascimento, vida e morte. Quem diria até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. Você vai chorar. Vejo claras fantasias. Oiê, não dê. Lava roupa todo dia. Que agonia. Na quebrada Agora você una os dois polegares e a seguir a unha dos dois indicadores. Vamos falar de coração. Mais beijo na boca e menos arminha, por favor. Muqueca de Siri. Frágil coração,

catequeses, logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora, em que altura você mora agora, um dia lhe visitarei. Ser mano igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é pra poucos, tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando, é tipo um rococó barroco em que aleijadinha era rei. É, presente dos deuses, rimos tantas vezes, como em catequese logo perguntei, pra Oxalá e pra Nossa Senhora, em que altura você mora, agora um dia lhe visitarei. Tantas idas e vindas, cantam histórias lindas, samba que toca ainda, camba desde cabinda, classe aruanda brinda, plantas, água e moringa, sabe um bamba no fim da campa, no colo da dingue, volta como o sol, cheio de luz e inspiração, rompendo a escuridão. Quem divide o que tem é que vive pra sempre, e a gente humildemente lembra no refrão, assim ó. Quem tem um amigo tem tudo, se eu posso devorar ele busca no fundo, é tão 10 que junto todo estresse. Vago abrigo em laço, oásis nas piores fases, quando some o chão e as bases, quando tudo vai pro espaço, é isso. O amigo é um mago do meio abraço, é mega vago, abrigo em laço, oásis nas piores fases, quando some o chão e as bases, quando tudo vai pro espaço. Valeu MC, obrigado aí, mais uma vez. Valeu, amigo. É a terceira vez, hein? Opa. Valeu, professor Zeca Pagodinho. Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso, mano. É isso mesmo. Amigo tem tudo. Valeu, meu eterno parceiro, Wilson das Neves. O orixá que tivemos a honra de conhecer em vida. Ô, sorte. Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso demorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto. Nego de mundo, eu vou cantar a cultura potiguar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar aqui agora a cultura potiguar. Que vem de uma mistura, vem do rio e vem do mar. Vem correndo pelas veias e saindo do pensar. do tronco, fruto, guarda-pimã, fazendo a conexão. E sangue bom, eu disse sangue bom. Tem coisas que invadem o coração, já disse João. Não, ninguém faz samba porque prefere. Sob o poder da criação forçada, nenhuma norma não interfere. E fabricado em sério por ligado baralho. Resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo foi tomando conta de mim. É coisa fina, DJ com tamborim. Fortaleceu meus braços, abriu minha cabeça. Um ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop, rio, punhado de bamba. E sabe o que é isso? A maldição do samba. Simbora, parceiro. Essa daqui, ó. Essa daqui é a tal da maldição, rapaz. Sua vida nunca mais foi a mesma. O Grêmio subiu no morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. Showtime! A batida arregaça, o melhor som da praça. O cabe racha, o muro, o agudo quebra a vidraça. Na vida tudo passa, não é nada que cê faça. Uma gima não é de graça. Showtime! Agora sabe como é que é, samba no pé. Este foi o Lado A do Muqueca de Siri de hoje, que vai ao ar depois pela internet com o número de 223. Começamos o programa com Luiz Melodia e Cássia Heller, Juventude Transviada. Depois Rodrigo Alarcon, Frágil Coração. Nina Becker e Pedro Luiz, Parte Coração. Nino Ferrer, La Rua Madureira. Lezer Croc, Acedix. Emicida, Zeca Pagodinho e Rashid. Quem Tem um Amigo, Viva Wilson das Neves, Orixá que Pudemos Conhecer em Vida. Nego Edmundo, Eu Vou Cantar, A Cultura Potiguar. E terminamos com Marcelo D2, do MTV Acústico, A Maldição do Samba. No fundo, estamos ouvindo uma música que eu catei através da Nina, a Dinda do Emiliano, Afterclap, Capitão de Areia. Arroba Muqueca de Siri para quem quiser trocar umas figurinhas pelas redes sociais. Toda quinta, das 8 às 9 da noite, também domingo, das 11 ao meio-dia, eu, Conrad Rose, mas pode chamar de Siri, tô aqui quebrando tudo. Mandar um beijo especial para G Muniz. Tem um projeto muito interessante chamado O Mercado. Procura no Instagram, arroba estilistas independentes. Mandar um abraço pro pessoal do Social Hostel em Curitiba. Me receberam muito bem por lá. Também pro meu filho Bernardo, Helena, Abdo, Valéria, todo mundo aí, Frederica, quer comer uma quentinha interessante, gostosa, saborosa, caseiraça, em Curitiba, arroba Matula, CWB. Isso não se trata de anúncio, se trata de indicação afetiva. Valeu, galera! Vamos abrir o lado B do programa com dois duetos. O primeiro, o avô com a neta e depois a mãe com o filho. Saca só. Goodbye, my girl. onde que eu vou ver meu bem, meu bem, meu bem. Vai me ver noutra cidade. No norte da saudade que eu vou ver meu bem, meu bem, meu bem. Meu bem, meu bem. Goodbye, my girl. Precisa começar mais uma briga à toa. Se há tanta vida por aí, vou levar meu barco, posso ir aonde quer que eu vá. Estou com você perto de mim. E se você vier, amor, venha com muita vontade. Eu vou amar te ver. Mas não me diga o que fazer, nem pra onde ir. Plantar, tempo de colher, tempo de se dar, de receber. Deixa a vida nos dizer, nosso tempo para ser feliz assim. Eita, Luan, que honra estar cantando aqui com você. Uma música nossa. Imagina, mãe, a honra é toda minha. Ainda tenho asas, minha alma voa. Espero você me chamar. Vou achar meu jeito de te confundir. Se já é o fim, que bom. Nem precisa começar mais uma briga à toa. Se há tanta vida por aí, vou levar meu barco, posso ir aonde quer que eu vá. Estou com você perto de mim. E se você vier, eu vou amar te ver, mas não me digo o que fazer, nem pra onde ir. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se dar, de receber. Deixe a vida nos dizer, nosso tempo para ser feliz assim. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se dar, de receber. Deixa a vida nos dizer, nosso tempo para ser feliz. Agora uma música para G. Muniz, que me apresentou a Lagoa do Peri, que por sinal tem formato de coração. Vamos ouvir a Melinha. Ainda tenho asas, minha alma voa. Lagoa de Aluá. Uma lagoa nasceu dentro do meu peito, pra de noitinha vir a lua e espiar. O meu amor mergulhando dentro dela, nadando. Yeah. amor, que depois que me candeia faz a luz do meu olhar. E vejo claro que a lagoa que não vejo é o gosto desse beijo que não posso mais beijar. Uma lagoa nasceu dentro do meu peito pra de noitinha ver a lua espiar. Renata Rosa, Me Leva, 98.3, Rádio Comunitária Campeche.

duas pisadas, três, uma pisada, limão. Chegando mais uma vez ao final do Muqueca de Siri. No lado B do programa ouvimos Afterclap, Capitão de Areia, Flor Gil com Gilberto Gil, seu avô, Norte da Saudade, Elba Ramalho com seu filho Luan Ives, Ainda Tenho Asas, Amelinha, Lagoa de Aluá, Renata Rosa, Me Leva, Baiano e os Novos Caetanos, Urubu Tá com Raiva do Boi, Tom Zé, Quando Eu Era de Ninguém, A Barca, Dona Mariquinha, e no fundo estamos ouvindo Cordestinos, projeto de Nicolas Crassi. Um abraço, querido amigo violinista. Tenham todos uma excelente semana, um domingo de praia, se possível, aqui no Campeche. Paz, saúde, trabalho, sorte, luta, força, direitos humanos. Beijos, abraços, carícias, afetos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Um recado pra galera dos Santinhos. Não vem de 17 de janeiro que eu dou uma de 22. Nicolá. Thank you. tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri.